brilhante, colar de diamante. Vem, vem, vem dançar. Do nada tira ouro, beijo dólar que te banca. Garota estante, colar de diamante, pulseira de brilhante, xenon. Ela já ganhou a pista, ela é capa de revista, boca linda e batom. A Dani já sentou, a Gabi questionou. Na garupa da 1100 foi que ela se acabou. Casa lotada, ela quer sauna, o evento é light. Na cama só felina, no pulso vários quilates. Chego no evento com a morena e tranco o carro. De aro 20 é som de play que toca alto. Tem pagação de pau, menina sensual. E é só nota de 100, se ela vem eu tô zen. Se liga, só frevo periga, eu já tô de cima no baile. Sensual na batida, o som sintoniza por grave que trinca. Eu tô na madrugada, com as danadas só na área. Os alarmes dispara, graveira reforçada. De onça e peixe, peixe e onça na carteira. Tô sem limite, desce o uísque a noite inteira. É som de play, tu inveja não vai me atingir. É tipo assim, moleque, eu nasci pra curtir. Som de play. Som de play. Sim, garota excitante, colar de diamante. Vem, vem, vem dançar. Do nada tira onda, beijo dólar que te banca. É, grave pra rachar. Garota excitante, colar de diamante. Vem, vem, vem dançar. Do nada tira onda, beijo dólar que te banca. É, grave pra rachar. No baile som de carro, nos eventos é som de rap. Aro 19, a regata chamando os flash. Piriguete na sede, na rede do patrão. Película G5, som de play, mete um xenon. A rota da BR, Kawasaki CBR. Suzuki adrenalina, cilindrada pros moleque. De black vem na febre, Red Bull aqui ferve. Gnomo treme terra, automotivo é som de rap. De blazer na madruga, dois sedãs cortando as ruas. De Ice Beery Night, meu expressão tá em fuga. Os cara preta quica e os banco pula. Você me beija e fica nua. Suada pressão, marca de batom. Vem no rebolado que pra mim tá bom. Com dedo na boca vai até o chão. Cara de safada na luz do neon. Dom tipo assim, tenho dom só pra mim. Vai de mini saia decotada que é selim. Cê livre pra voar, velocista do asfalto. De piercing no umbigo, red label e salto alto. Banheira com espuma, de cinta liga. Calcinha branca, é o que me excita. Sim, garota excitante, colar de diamante. Vem, vem, vem dançar. Do nada tira onda, beijo dólar que te banca. É, grave pra rachar. Garota excitante, colar de diamante. Vem, vem, vem dançar. Do nada tira onda, beijo dólar que te banca.